Go DJ Elvis. Produção minha juntamente com Rocha Beats e Cal Gomes. União e trabalho, mais barulho para a Rocha. A união é a única solução pro caminho da paz. Nós temos a força, original rap nacional. Acredite em si, se una com seu irmão. Certifique-se que o esforço não é em vão. Oriente-se com quem tem experiência e vocação. União e trabalho resultam em evolução. Acredite em si, se una com seu irmão. Certifique-se que o esforço não é em vão. Oriente-se com quem tem experiência e vocação. União e trabalho, sou, sou, sou. Sou crespo sim, defensor do ritmo rua. No meio do povo, imagens suburbanas. Nosso povo se unindo, conquistando, evoluindo. Buscando conhecimento com destreza e gana. União, ação de unir, de ligar-se, tornar um só. Socializar, compartilhar, desta forma é bem melhor. Do lado está motivar, incentivar, mão ao próximo. Esticar, para que um bom futuro possamos alcançar. O trabalho edifica o ser humano. Por isso seguimos a cada dia lutando. Se empenhando, se estruturando, agindo, acreditando. Pois dias melhores estão chegando. Caminhando sozinho, ninguém vai além. Caminhou com 12, o rei dos reis. Crescimento horizontal resiste, eu sei. O vertical na base sempre sacrifica alguém. Acredite em si, se una com seu irmão. Certifique-se que o esforço não é em vão. Oriente-se com quem tem experiência e vocação. União e trabalho resultam em evolução. Acredite em si, se una com seu irmão. Certifique-se que o esforço não é em vão. Oriente-se com quem tem experiência e vocação. União e trabalho, acredite, tipo. Acredite em si, se una com seu irmão. Acredite em si. Acredite em si, se una com seu irmão. Acredite em si. A união é a única solução pro caminho da paz. Nós temos a força, se una com seu irmão. Acredite em si. Acredite em si. Acredite em si. Acredite em si, acredite em você, acredite no saber, acredite no poder. É versátil, 25 anos, sempre em si, acreditando. Acreditando em mim também, no meu parceiro Chibu, que desde 97 faz muito barulho, faz arte espalhando para o mundão. Porque ele vive isso de coração. Eu vivo isso de coração. E pelo brilho de todos vocês, da minha filha e do meu filho, que eu sempre trago no meu peito, sempre agindo no microfone com o máximo respeito. Com o máximo respeito, aqui tem o Davi, diretamente da 24 do Bode Indigente, junto com a Nath na missão. Vamos falar do povo que tá com a gente aqui, meu irmão? É isso mesmo, a gente faz assim, não se esquece. Salve pro Gil e pro mano da Peita Mal com X, também pro Ataliba e afirma. Quem gostou dessa rima é só jogar a mão pra cima. Que tempo bom que não volta nunca mais. Ieda Rio, barulho, gente, sensacionais. Você chegando junto na missão, peso duplo, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, olha só, titio. Cê falou da Ieda Rios, mais central do flow. E César Hostil tava aqui também. Eu vou fazendo esse rap porque eu já vim é de trem. Assim que vou rimando, não ficando mudo. Chegando pesado com voz de veludo. Chegou pesadão com aquele timbre de voz que bate bem no coração. Bate no coração como bate no Nordel a rocha. E no som o técnico mano Rocha, que teve a contenção aqui do palco, deixou o som bom pra nós tomar é de assalto. Tomamos de assalto, mas sem atirar. Chegamos na ideia, levamos as coisas devagar. Do lado de cá, pra confirmar, com um flow cabuloso, a bandida Jomalô. Pá! E olha só a da Odisseia das Flores, elas que cantam por aí elevando amores e levando a fé, elevando o sentimento. E DJ Elvis representando no momento, representando no momento que nem Vandré Bola. Oh, e a gente tá de pé, DJ B8, tamo firmão na missão. Todo mundo aqui só na contenção. Na contenção, e esse aqui é o rap. Mas como diz a peita do mano ali, silêncio no set. Mas aqui é o set de filmagem, pode fazer barulho que isso aqui não é viagem. Não é viagem, é uma coisa muito real. Muito obrigado por vocês, foi sensacional. De coração assim seguimos fluindo. Segue na rima que eu repetindo, daqui a pouco vou indo. A gente vai indo, que isso é o hip hop. Quem tá fortalecendo sempre é o Bocada Forte. Postando nossos bagulho no site, na internet. Façam muito barulho pro hip hop além do rap. Além do rap ele vai muito além. Por isso eu faço isso muito bem. De coração estamos conversando nesse dia, pode acreditar. Independente de like, nós vai rimar. Pensei agora, é tipo castanha e caju. Mas na rima que revigora é Jé, Versátil e Tifu. Fazendo rap improvisado, olha essa dupla. Pode mudar o mundo, hip hop é quem muda. Ele muda, não? Ele transforma além. Mostrando os caras que se conhecem muito bem. Pode acreditar, pode acreditar. Conheci ele, é meu parceiro lá de S.A. Eu ia de S.A. lá pro centro de SP. Pra fazer R.A.P. pra tá junto com você. Com Kamal, Emicida, Projota e Rashid. Tinha também o DJ Negrito representando nos beats, fazendo as batidas com a central acústica. E a gente faz a poesia rústica. Rústica e transcendental, 100% original, 100% natural. Agradecendo geral, de coração na real. Daqui a pouco tem foto e um brinde sensacional. Vou rimando, representando, respirando. A batida vai batendo, do bode vai gostando. Assim que vou na humildade, diretamente das ruas de CP. Toda a gangueiragem, muito obrigado geral, que aqui chegou. Esse momento vai ficar registrado. Muito amor, obrigado Damião, obrigado de Elite, obrigado geral que tá aqui filmando e dando clique. Fabrício aqui filmando, eu rimando. Primeiro trabalho do mano, então uma salva de palmas, vamos batendo então. Tomara que continue nessa missão. Muito, muito, muito obrigado, pessoas.